escapei, com a bugrinha por diante, na beira do rio cheguei. Fui dizer adeus pra ela, mas coragem não achei. Carregando ela nos braços, na canoa embarquei. Um bugre estava sondando do alto de uma ramada. Quando ele viu a canoa, atirou uma flechada. A bugrinha deu um gemido e no rio caiu deitada, deixando o rastro vermelho naquelas águas prateadas. Aquele rosto moreno disse adeus e afundou. A canoa foi descendo num pranto cheio de dor. Meu coração de caboclo deste peito se apartou. No fundo do rio do peixe, com a bugrinha, ele ficou. De 1987, de No Franco e Mouraí, A Morte da Bugrinha. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. A música caipira, a música sertaneja, tem várias gravações de sucesso. É verdade. Uma que marcou muito foi a canção gravada pela dupla Campanha e Cuiabana. Ah, é? Isso em 1973. Vamos ouvir Duas Gotas de Lágrimas. Quarto existe alguém a olhar por todo lado, à procura de ninguém. Caindo a chuva lá fora, calma e lenta pelo chão, contemplando o silêncio, minha triste solidão. Travessando

mas o destino mudou sua vida. Quando gozava a flor da mocidade, naquela grande luta boiadeira, a sua herança foi enfermidade. O coração doente foi despedindo do seu Mato Grosso, foi pra São Paulo para tratamento e conhecer o gigante colosso. Foi recebendo um coração paulista, deixando o seu que veio do sertão. Doutor Zerbini com a mão sagrada foi quem lhe fez essa transplantação. De coração novo, mas durou pouco sua nova vida, pois o destino lhe tombou por terra, foi se portando sua despedida. Assim termina a vida de um caboclo, que Deus te guarde no reino da glória. Vai boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. De 1978, João Boiadeiro, Moreno e Moreninho. Ê, modão, é história, hein? Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Casa Pequena, Jacó e Jacozinho. Casa pequena, eu estou apaixonado, tenha dó de mim, morena. Ela é grande na beleza, perto dela eu sou pequeno. Parece um botão de rosa, molhadinho de sereno. Nunca vi na minha vida tão bonita criatura. Ela não é estrangeira, ela é brasileira pura. Pro amor não tem distância, nosso sangue se mistura. A morena vai ser minha, não adianta estar segura. Minha obrigação agora é levá-la nas alturas. Da cabeça até os pés, ela só tem formosura. O cabelo é todo preto, tem a cor da noite escura. Tem 20 de tornozelo e 60 de cintura. Morena vai ser minha, eu não quebro a minha jura. Com ela em meus braços termina minha amargura. Os seus lábios têm açúcar, ganha da manga madura. Vou beijar aqueles lábios e sentir sua doçura. Jacó e Jacozinho, de 1968. Ê, modão, hein, Zé? Casa Pequena. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Essa música é em homenagem ao homem do campo, o soldado sem farda. Estes versos que eu quero falar, o soldado sem farda que é nosso irmão. Soldado sem farda é você, lavrador, que derrama o suor com suas próprias.